Jesus Cristo é rei, seu nome é Emmanuel. Ele é a união da tribo de Judá, a raiz de Davi, a pedra angular. Ele é o Senhor supremo sobre o universo. Sua morte nos deu passaporte do céu. Sua ressurreição nos trouxe a vitória. Por isso temos uma vida na glória. É. Pra sempre louvemos, irmãos, ao Pai em só coração, erguendo a bandeira da cruz, da nossa unidade em Jesus. Jesus Cristo é Senhor, soberano sobre a terra e o céu. Jesus Cristo é rei, seu nome é Emmanuel. Ele é o Senhor supremo sobre o universo. Sua morte nos deu passaporte pro céu. Por isso temos uma vida. Quero ali vocês, vai, vai, vai. Lendas vivas da música cristã brasileira. Senhor Geraldo.